Telemattan, frequência livre, autocoordenação, Telemattan. Bom voo. LS, Gol 1897. 7 aproximação, chame Torre 186, bom pouso, 1897. 1896, bom dia, Gol 1897. Torre Salvador, bom dia, Gol 1897. Gol 1897, bom dia, avistado. Cheque o trem de pouso, vento de 1,20 graus com 9 nós, QNH 10 no 7, livre pouso na 10. Trem baixado, checado, livre pouso, pista na 0, Gol 1897. No 5, desça para 2.000 pés, estou time, estou na 097, forma localizador. 7 para Salvador, Gol 1795, solicita presente, pro de Duna, se possível. 1795, mantenha a chegada, informe o localizador, ajuste o altímetro no 017. Vai manter a chegada, Gol 1795. Salvador, muito bom dia, Gol 897. Juliette para o 9, Gol 897. Paulo, bom dia novamente, o 3171 da TAN, no gate 612, autorização para o pushback, saneamento. Após o colega da Gol vai passar a retaguarda, está autorizado o táxi, o pushback acionamento, perdão, no gate 612, 3171 da TAN. O Pelo está voando na Prodituna, voo 97 no 5, no procedimento. Gente, forma o localizador. Encontrará no localizador, estabilizado, 97 no 5. Solo Salvador, muito bom dia, Web 5808, com a Golf 360 Brasília. 86, bom pouso. 86, obrigado, bom dia. Sou Fernando 302, passa nível 160, chame agora o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. Autorizado 360, Brasília, decolando da 10, curva à direita na saída Arbor, transição Elefa, Apesulum do 7, intercepto após, 5506, transponder, 208, controle, 5808. 0, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 351, 3325, muito grato, bom dia. Foi estabilizado no ILS da 10. Gol no 71 no 5, ciente, livre pouso no 0, vento no 2, 0 graus, no 1 no nós. Livre pouso, cabeceiro no 0, gol no 7 no 5. Salvador Web 5808 no portão 5 para o curso de estacionamento. Instruções para o táxi 225 a bordo, são 3 horas e 35 para o Galeão. Ok, táxi autorizado, pátio Índia e Alfa, e lá chama a torre 186. Bom dia, excelente domingo aí, 3171. Agora sim, você está chegando para encerrar com sua comunicação, livrou. É ingressando na alta. E a alta, a gente já te reportará no 795. Boa noite, 04, muito bom dia. Vai fazer um hotel com 2360 para o caminhão, só para quatro. Salvador, muito bom dia. São 3171 no ponto 0, pistão no 0. Bom dia, são 3171. Na linha de decola no 0, vento no 20 graus, 129. Tem livre a linha de decolar, o TAN 3171, pistão no 0. Após a passagem do Web em minha frente, vai seguir para 02. Vai passar por cima do Web, está passando. 5808, pronto para o táxi, estamos com 94 a bordo, autonomia de 5 horas, alterna com 20. Uno 017, via Índia Alfa, ponte espera da Uno 0186, obrigado, bom dia, 508. Salvador, bom dia, Xerer 62 e no ONU, formação Golf, autorização Rio de Janeiro. ONU decolou 09, chame o controle 1208, bom voo. 208. Pesolu 10 até SMAP, após conforme rota, decola da 10, primeira curva direita, da Euleda, direto bridge, transponder 5514 e o controle de saída 1208. Ou Xener 62 e 9. Chamada. Controle Salvador, tá? 3171. Sou ponte espera da 10, pronto para decolagem. Ponte web 5808, alinha e decola no 0, vento no 20 graus, 09 nós. 120 com 09 nós, alinha e decola, pista 10, F5808. Obrigado, Janito. Web 5808, decolou o Zona 3, chame o controle 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia, senhorita. Controle Salvador, muito bom dia, Web 5808. 5808, bom dia, contato radar supra, nível 360, Voyar, bom. 360, voando árvore, muito grato, 5808. 59, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a bom, desço para o nível 050, está o time no 0, na 7 de nós. Velocidade. AB 508 pode voar na proa de Elefa, senhor? O Elefa. O Elefa, muito grato, 508. Salvador, o Chané 6211, na posição 7, dispara. Puxa, dá decolamento, por favor. 260-288, obrigado, bom dia. 3153, desça para 2 mil pés, está o time, está no 097, informe no curso localizador. 2 mil pés, informará no curso, da 3. 153, informa, fazer um desvio à esquerda aqui, já voltando para a cidade. Gente. 3859, desça para 3 mil pés, está o time, está no 017. 1873, 3 mil pés, 1873. 04, a linha cola no zero, vento no 20 graus, no 1 mais. A linha de cola no zero, boa noite, 04. Está autorizado, nível 390, é Peruísque 58, decola da 190 com curva esquerda, saída Puca, transição Caju, 552 no transponder, 208 o controle. 1642.